Olá. Adulterar coisas pode dar uma prisão bem pesada, dependendo daquilo que for adulterado. Tem coisas que são consideradas de grande valor, e quanto maior o valor, né? Você, por exemplo, falsificar dinheiro, pode dar uma cadeia bem, bem ruim aí. O evangelho, também pode ser adulterado. E na verdade ele é bastante adulterado por aí, mas será que as pessoas consideram a gravidade que é adulterar o evangelho? Será que as pessoas consideram quão grave é adulterar o evangelho? Parece que não, parece que nem sempre se atribui a devida gravidade aí a uma mensagem que adultera o evangelho. Na última mensagem aqui de Gálatas, onde a gente está caminhando, nós vimos que a mensagem que Paulo pregava ali, ela tinha tido alguma dificuldade por parte do pessoal ali da Galácia, né, de ser perfeitamente compreendida. Tanto é que chegaram ali os falsos mestres e começaram a pregar, e Paulo estava, na verdade, admirado que a mensagem da graça que eles haviam acolhido, eles desertaram, né, a palavra que ele usou ali, abandonaram, né, rapidamente. Ele estava realmente bastante chateado, bastante perturbado com isso, né? Claro que ali havia alguma imaturidade, havia pessoas não convertidas. E Paulo, ele fala aqui que, na verdade, aquele evangelho era outro, né? Um evangelho essencialmente diferente e que tinha um efeito, sim, um efeito perturbador ali nas igrejas ali do primeiro século, e por isso ele estava escrevendo essa igreja. Tem pessoas que têm receio, né, de pensar que o evangelho é adulterado. Quando encontram alguma coisa que facilmente a gente poderia entender que aquilo é uma fraude, as pessoas às vezes ficam com receio de qualificar aquilo como falso. E até tem aqueles que dizem: não, você não pode julgar, não pode fazer esse julgamento. Bom, o que Paulo fez ali, né, distinguindo o verdadeiro do falso, ele vai falar um pouco mais claramente sobre a gravidade, o problema que existe. Ele quer realmente que os Gálatas fiquem inteirados ali da gravidade do assunto. Então, dando sequência aqui à nossa leitura, em Gálatas capítulo 1, nós vamos ler aqui os versículos 8 e 9. Mas, ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Paulo aqui, coloca, digamos, começa a colocar, né? Como a gente diria, os pingos nos is. A gente sabe que Paulo, ele já reivindicou ali a sua autoridade, né? Paulo, apóstolo, Paulo, que não foi, não se autoproclamou apóstolo, né? Foi ali nomeado por Jesus Cristo, pessoalmente. Como ele indica, ele fala da sua autoridade, ele fala perfeitamente da salvação como obra de Deus, como obra graciosa de Deus, e ele começa agora a costurar a ideia de que só existe um evangelho, que deve ser seguido. Então ele prossegue aí acrescentando mais peso nessa questão. Ele diz: ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos. Adulterar o evangelho é vedado a todas as criaturas. Qualquer um, ninguém pode adulterar o evangelho. O evangelho não é maleável, ele não é adaptável aí no seu conteúdo. Você não pode modificar aquilo que o evangelho afirma. Isso pode parecer uma afirmação bastante óbvia, mas o fato é que muitas pessoas, ao longo dos séculos, elas têm caído na armadilha de um evangelho falso, de um evangelho que se propõe, se apresenta como o evangelho verdadeiro, e, no entanto, não é. E Paulo aqui, ele usa um recurso literário, que é o recurso da hipótese absurda, né? Ou seja, ele não está trabalhando aqui com a ideia de que ele fosse ali pregar um outro evangelho, ou que um anjo viesse ali pregar um outro evangelho. Ele está trabalhando com hipótese, né? Essas hipóteses a gente chama de hipótese absurda, né? Não é algo que iria acontecer. Mas veja, como Paulo já tinha mencionado, apesar de ele ser uma autoridade do evangelho, o que ele quer dizer aqui é que mesmo ele com a sua autoridade, mesmo ele sendo um apóstolo, mesmo ele sendo a pessoa que levou o evangelho para eles, ele não poderia voltar agora lá naquelas igrejas e dizer: olha, pessoal, eu tenho aí umas correções a fazer, eu tenho algumas coisas a acrescentar naquela mensagem ali, eu tenho alguns ajustes a fazer. O evangelho, ele tem uma característica muito importante que nós precisamos gravar nas nossas mentes. O evangelho, ele tem uma base de conteúdo. A sua base ele é conforme a pessoa de Jesus Cristo. Ela está estabelecida em Jesus Cristo, na obra de Jesus Cristo, única e exclusivamente na obra dele. E a partir daí, você tira todas as derivações possíveis. Uma delas é a questão importantíssima da graça, que o evangelho opera pela graça. Isso é o que Paulo defende aqui, fortemente em toda essa carta. A carta aos Romanos tem essa ênfase o tempo todo ali também. Mas o fato é que o que ele quer dizer aqui é que mesmo ele não podia fazer qualquer modificação. Nem ele, nem Pedro, nem João, nem qualquer outro que viesse ali de Jerusalém, ele está excluindo aqui todo mundo, e obviamente que os falsos mestres estão incluídos aí. Eles é que não tinham realmente nenhuma autoridade para estar falando. Paulo está dizendo com todas as letras: ninguém, nenhum ser humano pode se apresentar aqui pregando um outro evangelho, propondo uma mensagem diferente. Isso não condiz com aquilo que é o verdadeiro evangelho. Além disso, ele também apela para a autoridade, uma suposta autoridade celestial. Um anjo, ainda que um anjo vindo do céu. Imagine um anjo descendo, e falando ali com eles. Ora, isso deveria causar alguma impressão muito forte naquelas pessoas, de modo que elas pudessem dizer: não, então, se o anjo está dizendo, deve estar certo. Mas Paulo, até mesmo nessa hipótese de aparecer um anjo ali, um anjo dos céus, eles deveriam refutar, eles não poderiam simplesmente aceitar se essa mensagem viesse discordar, viesse de alguma forma contradizer aquilo que Paulo havia dito, aquilo que Paulo havia ensinado. O que é interessante é que Paulo, ele admite que a lei, ela foi entregue pela mediação de anjos, conforme nessa mesma carta, no capítulo 13, versículo 19. Depois você pode dar uma olhada lá. Ele alude a isso, ele se refere a isso. Que a carta a lei de Moisés havia sido entregue. Eu vou ler aqui só para você ter uma ideia, a gente não vai entrar no contexto ainda, porque a gente ainda vai chegar lá, né? Mas ele pergunta aqui qual era então o propósito da lei. Ela foi acrescentada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se referia a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador, no caso aqui Moisés. Mas aqui Paulo admite, ele reconhece que os anjos estavam ali presentes na transmissão da lei. A lei que foi dada por intermédio de Moisés teve a participação de anjos. Agora, apesar disso, eles não têm autorização para modificar o evangelho. Aliás, se a gente pensar um pouquinho, a gente vai lembrar naquilo que Pedro diz, né, na sua carta, numa das suas cartas, que essa maravilha do evangelho, a maneira como Deus alcança as pessoas na nossa era, na era presente, na era da igreja, é algo que os próprios anjos, eles anseiam descobrir. São coisas que eles não sabem. Eles não sabem quem vai se converter, eles não sabem tudo. É claro, eles não são oniscientes, eles não sabem a respeito do evangelho. E outras passagens é dito, né, que o privilégio de pregar o evangelho foi dado a nós e não aos anjos. E por que isso? O evangelho foi dado aos homens e não aos anjos. Os anjos seriam muito mais eficientes. Eles têm poder, eles podem se locomover a uma velocidade absolutamente surpreendente para nós, impossível para nós. Eles são espíritos, né? Eles são dotados de capacidades muitíssimo acima das nossas. Mas por que que eles não são os portadores do evangelho, então, e Deus delegou isso aos seres humanos? A resposta é simples. É porque os anjos não experimentam a redenção. Os anjos não experimentam a salvação, a justificação. Eles não são seres redimidos pelo sangue de Jesus. Os anjos, como você sabe na Bíblia, eles pertencem a duas categorias. Os anjos que permaneceram no estado em que foram criados por Deus, ou seja, anjos bons, anjos que servem a Deus, anjos fiéis a Deus, que vivem lá, a serviço de Deus. E os anjos caídos, né? Os anjos que seguiram aí Satanás, que também são chamados de demônios, né? Que estão numa outra categoria. Os primeiros não, a redenção não se aplica a eles. Jesus Cristo não morreu pelos anjos bons, muito menos, claro, pelos anjos maus, que não têm qualquer possibilidade de redenção. Os primeiros não requerem redenção e os segundos jamais vão ter uma redenção, né? Jamais vão ter acesso a ela. Eles não conhecem, eles não experimentaram, eles não têm experiência do novo nascimento, de crer em Jesus. Eles não sabem o que é isso. Eles poderiam teorizar a respeito, dizer: olha, o evangelho é isso. Mas Deus não quis assim. Deus quis que pessoas redimidas, pessoas salvas pelo sangue de Jesus, pudessem testemunhar dele. Mas testemunhar o evangelho verdadeiro, o evangelho autêntico. Paulo diz: ninguém pode chegar aí na igreja de vocês, Gálatas, vocês aí da região da Galácia, e pregar um outro evangelho, um evangelho diferente. Um evangelho que modifica o conteúdo, que modifica a essência. Claro que aqui é bom a gente lembrar sempre que Paulo aqui está especificamente se referindo aos judaizantes, aqueles que pregavam uma série de requisitos aí para que os crentes pudessem se considerar dignos da salvação. Nenhum pregador pode se colocar numa posição assim, numa posição de que ele seja inquestionável. E Paulo, ele se coloca aqui: eu mesmo não posso falar aquilo que eu queira inventar da minha própria cabeça. É muito importante ter esse parâmetro. De um lado, não podemos ser ouvintes passivos, né? Ouvintes passivos que não avaliam aquilo que ouvimos. Por outro lado, também não podemos ficar pensando só em formas criativas que as pessoas têm que ter. O importante, o mais importante de tudo, sempre é o conteúdo. Quanto mais a autoridade, a palavra tiver na vida de alguém, quanto mais autoridade o evangelho tiver na vida de uma pessoa, mais firme ela vai ser, muito mais perceptiva, muito mais imune a qualquer mensagem falsa, qualquer mensagem adulterada. Mas adulterar o evangelho, ele é vedado, e Paulo vem aqui com mais uma questão. Adulterar o evangelho é motivo de punição. Não é algo que fica em branco. Ninguém vai ficar impune por pregar um evangelho falso. Nós podemos considerar que Deus não pune, porque a gente não presencia a todo tempo pessoas aí sendo amaldiçoadas, né? Quer dizer, as pessoas estão por aí. A gente sabe que tem muita gente pregando coisas erradas, coisas falsas, mas parece que nada acontece, mas na verdade acontece sim. O que Paulo diz aqui, claramente, ele diz: aquele que pregar qualquer evangelho que não seja o evangelho verdadeiro, que seja amaldiçoado. Ele usa a palavra grega, né? Anátema. Anátema era um termo usado pelos gregos aí para amaldiçoar as pessoas. Normalmente essa palavra era usada meio que para rogar uma praga, vamos dizer assim, né? Como a gente diria hoje em dia, né? Os deuses ali amaldiçoando alguém. Mas na verdade, para o pensamento hebraico, para o pensamento de um judeu como Paulo, isso tinha outro significado. Você sabe que a Bíblia hebraica, ela foi traduzida para o grego nos dias de Paulo já havia essa tradução, né? E a gente chama essa tradução de Septuaginta. E lá na Septuaginta, passagens que têm determinados termos hebraicos foram traduzidas por uma palavra correspondente a esse anátema. Então, só para você entender, no pensamento hebraico, no pensamento judaico, é muito mais considerada a palavra herem, que é a palavra que foi traduzida por anatematos, correspondente a esse anátema, né? Ou seja, algo consagrado para destruição. É aquilo que, por exemplo, quando Deus ordena ali a Josué, né, que aqueles objetos que fossem encontrados nas cidades ali onde eles estavam entrando na terra prometida, né, esses objetos de ouro, esses objetos de valor, eles não deveriam simplesmente ser tomados assim, cada um colocava ali na sua bolsa e levava para casa, né? Mas eles tinham que ser consagrados para destruição. Até mesmo pessoas tinham essa finalidade ali, segundo as ordens de Deus. É algo consagrado para destruição, é algo que Deus determinou que deveria ter essa finalidade. É nesse sentido que Paulo está pensando aqui. Ou seja, ele está pensando em pessoas. Se você for analisar bem, ele está dizendo que essas pessoas elas estão sob juízo. Quem não prega o evangelho original, quem não prega o evangelho autêntico, genuíno, está sob o juízo de Deus. No Novo Testamento, essa palavra anátema, ela também aparece no conceito, né? Dentro do conceito e em conexão com a ideia de separação de Deus e do seu povo, como a gente vê lá em Romanos capítulo 9, versículo 3, a ideia de afastamento, a ideia de alguém que não faz parte não faz parte do povo de Deus. A ideia é que Paulo está trazendo aqui é que quem prega um evangelho diferente do original, ele não deve ser tratado apenas como alguém que está pregando uma modalidade diferente do evangelho. E veja, a gente vive uma época em que o pluralismo, o relativismo, né, estão em voga, né, cada vez mais, né? Todo mundo tem uma pitadinha de opinião, uma pitadinha de verdade, mistura-se política com a Bíblia, todo mundo se acha livre para fazer todo tipo de coisa, né? Filosofia, então nem se fala, né? O pessoal assim vibra, né, de misturar filosofia grega até para dar um toque de charme, né, de conhecimento, né, psicologia, todo tipo de coisa, inunda e contamina, distorce, deforma o evangelho, e muitas vezes as pessoas acham isso algo normal, algo dentro daquilo que é possível se admitir, mas o evangelho não admite essas distorções. E Paulo diz que essas pessoas que fazem isso, que pregam esse evangelho, elas devem ser consideradas pessoas ímpias, pessoas descrentes, pessoas que estão longe de Deus, e por isso tem que ser evitado a todo custo. Com isso, Paulo está vacinando, ele está procurando criar aí na mente dos Gálatas, na mente do pessoal ali das igrejas da região da Galácia, a ideia da gravidade do que tá se passando ali. Veja, o que a gente precisa compreender aí é que muitas vezes a gente tem uma atitude exageradamente tolerante em relação a certos abusos que existem por aí. É característico das seitas, né? Elas terem uma suposta origem, né? Uma suposta origem em alguém que trouxe algo novo, algo diferente. Você já reparou nisso? É assim, com os testemunhos de Jeová, é assim com os adventistas, é assim com os mórmons, é assim com os pentecostais. Todos eles alegam que teve alguém lá no passado que descobriu alguma coisa nova, alguma coisa diferente, algo que ninguém sabia até então, só aquele privilegiado, alguns com doses maiores de misticismo, né, de êxtase, visões, etc, etc, outros menos, mas o fato é que todo mundo se vê no direito de acrescentar alguma coisa. Outros, de forma muito mais sutil, muito mais disfarçada, nem alegam nada disso, mas de forma muito sutil, muito quase imperceptível mesmo, eles acabam mudando a mensagem original do Evangelho. Então, esses cuidados que Paulo tá recomendando aqui, eles têm que ser levados em consideração. É muito grave distorcer o evangelho. É muito mais grave do que se atribui. As pessoas realmente atribuem uma gravidade muito grande, né? Fraudar as coisas do mundo, né? Fraudar uma obra de arte, fraudar uma marca famosa, falsificar dinheiro e por aí fora. Não que não seja errado, é muito errado, tem que ser punido pela lei dos homens, né? Claro que é uma tremenda desonestidade, mas fraudar o evangelho, é lógico, nós não vamos prender ninguém, né, por causa disso, mas nós temos que ter a devida cautela, devemos ter uma atitude muito precavida em relação a isso. Não podemos admitir. Nós devemos ter a palavra de Deus como autoridade máxima e única em nossa vida. Muitos aí ao longo dos séculos, você sabe que o próprio cristianismo padeceu com isso, né? Quando a própria Igreja Romana se colocou no direito de ter uma autoridade maior que a própria Bíblia, né? A entidade, a organização. E a gente sabe o mal que isso trouxe ao cristianismo. E ainda bem veio a reforma, né? E trouxe um renovo aí para os cristãos. Em nenhuma hipótese nós devemos aceitar como verdade aquilo que contradiz a palavra de Deus, aquilo que acrescenta ou tira alguma coisa dela. Nós temos que identificar as propostas que adulteram a mensagem original do Evangelho e defender a igreja desse falso ensino e também de qualquer vínculo com aqueles que propõem essas ideias. Tome muito cuidado. Cuidado, hoje a gente tem muita facilidade em receber mensagem aí, em quantidades absurdas, né? De informação, né? E pessoas que mandam áudios aí pela internet, etc, etc. Muitas vezes elas não têm o cuidado de ouvir antes, de filtrar aquilo. Muito importante a gente ter o filtro bíblico, o filtro das escrituras. E não esquecer que adulterar o evangelho é algo extremamente grave. Que Deus nos ajude a preservar o evangelho que o Senhor Jesus deixou para os seus apóstolos e que foi transmitido por eles e que a gente consiga sempre preservar a sua essência na nossa vida, no nosso grupo, aqui no nosso meio. E transmitir, né? E passar esse mesmo evangelho sempre para as pessoas, na sua genuinidade, na sua autenticidade. Na próxima semana, a gente vai continuar aí vendo Paulo avançando, falando mais detalhes aí sobre a sua experiência pessoal, a sua conversão, a sua autoridade, e assim ele vai mostrando passo a passo a importância que existe em tudo aquilo que está acontecendo ali e a sua grande preocupação em lutar pela verdade, que a gente esteja alinhado aí e aprendendo, e esses ensinamentos estejam presentes na nossa mente e no nosso coração. Então, até lá e que Deus te abençoe.